universo mostrei, pois não tinha o mesmo gosto. Eu pintei mil aventuras, mas por dentro da moldura eu só via o seu rosto. Marcos, tô morrendo de saudade. Agora são 14 horas 18 minutos aqui no nosso Boa Tarde União. O verão no Paraná é tudo de bom. A gente se conecta com a natureza nas trilhas, cachoeiras e até sem sair de casa. E aí vale economizar energia. Nos dias de calor, não esqueça das dicas da Copel. Desligue as luzes quando não estiver usando, ajuste a temperatura do chuveiro e evite banhos demorados. Assim você cuida do meio ambiente e aproveita o verão com muito mais energia. Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Minuto Fag Toledo. A Fag Toledo oferta 15 opções de cursos de graduação para o ano de 2022. Conheça as nossas opções de cursos de tecnologia em agronegócio, gestão de recursos humanos, processos gerenciais, gestão financeira e o novo curso de design gráfico. Cursos rápidos com preços especiais e pensados para atender a ampla demanda por profissionais no mercado de trabalho. Agende a sua prova no site fag.edu.br/agendado. Se você for portador de diploma ou tiver nota do Enem, você matricula na hora. E se você tem mais de 40 anos, aproveite também a campanha 40+, onde a sua idade é o valor do desconto que você recebe nas mensalidades durante todo o curso. Outras informações no Disque Vestibular 45-3277-4032. Você acaba de ouvir o Minuto Fag Toledo, Faculdade Assis Gurgax. Melhores em tudo. O Informativo Coamo é apresentado de segunda a sábado, às 15 para as 7 da manhã, aqui pela Rádio União. O homem do campo merece estar informado a cada dia, ouvindo as notícias da sua cooperativa e do agronegócio. Informativo Coamo, aqui na União. Boa tarde, meus amores do rádio. Agora são 14h20, retornando com o nosso Boa Tarde União. Chegando para cantar Vitor e Léo. Participação de Milionário José Rico, Estrada Vermelha. Cheguei no alto do morro, virei meu cavalo, pude ver uma estrada infinita. Tão triste e bonita no entardecer. Por ela foi meu amor, sumindo na poeira vermelha. Por ela veio a minha dor eterna, pois ele nunca mais voltou. Por ela passa uma boiada de histórias perdidas que ninguém encontrou. Estrada vermelha, cada leva um pensamento, cada curva uma saudade, e na cerca que te segue vai preso o regresso da felicidade. Estrada vermelha, no mourão uma lembrança, escrevi o que pensei

certeza que um dia amei você. Amei você. Amei você. Rádio União, na cabeça e no coração. Agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque juiz não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Divino e Donizete, telefone mudo. Agora 14 horas mais 30 minutos, já voltamos. Aqui na Rádio União, domingo é dia de reunir a família e ficar por dentro das notícias do campo. O Agrofag leva até você informações importantes sobre o agronegócio na região oeste do Paraná. Tecnologia, produção, pesquisa, meio ambiente, entrevistas exclusivas. O Agrofag é produzido por uma equipe de jornalistas e engenheiros agrônomos comprometidos com a informação de qualidade. Não perca, todo domingo, às 7 horas da manhã. Apoio Cevale, a sua produção gerando resultados. Rapidinho, estamos de volta com o nosso Boa Tarde União desta quarta-feira, 14h31. Opinião Milionária, José Rico. Amor, infelizmente eu sou obrigado a me ausentar de você, pois já não suporto tantas brigas. Eu amo sim, mas somos obrigados a separar. Já não suporto tantas brigas sem motivo. Perdi a calma, por razão te digo agora. Se é que pensas que ser pobre é meu defeito, não digas nada, se quiser pode ir embora. E foram essas as palavras que surgiram e provocou a nossa separação. Ela foi embora sem dizer pra onde ia, e eu fiquei curtindo a dor de uma paixão. Opinião eu tenho até demais, por isso mesmo quero provar quem eu sou. Eu vou lutar contra a minha vontade, nem que eu morra de saudade, ir atrás dela não vou. Já não suporto tantas brigas sem motivo. Perdi a calma, com razão te digo agora. Se é que pensas que ser pobre é meu defeito, não digas nada, se quiser pode ir embora. E foram essas as palavras que surgiram, que provocou nossa separação. Ela foi embora sem dizer pra onde ia, e eu fiquei curtindo a dor de uma paixão. Opinião eu tenho até demais, por isso mesmo quero provar quem eu sou. Eu vou lutar contra a minha vontade, nem que eu morra de saudade, ir atrás dela não vou. Por mais que eu tente esquecer, por mais que eu não queira pensar, é só me lembrar dos seus olhos, começo a chorar. Você diz que tudo acabou, mas eu continuo a te amar. Ligo o rádio e a nossa canção de amor vai te buscar. Você me faz, o meu coração sabe que eu te amo demais. De novo vai amanhecer, meu Deus, onde você está? Ligo o rádio e a nossa canção de amor vai te buscar. Ela me mata. São tantas lembranças dessa música. Eu sofro tanto. Nem a chuva que molha a cidade é maior que o meu pranto. Não posso

abrangendo também as categorias de food, bike ou similares. A nova regulamentação define, por exemplo, o uso e ocupação das áreas públicas, a comercialização de alimentos diretamente ao consumidor de modo itinerante ou estacionário. No município, há apenas 6 empreendedores de food trucks legalizados que trabalham com a obtenção de alvarás e em um universo muito maior dessa categoria que atua na informalidade. Com a regulamentação da lei, que será discutida em audiência pública na Câmara, a expectativa é de que seja ampliado o número de permissionários na cidade, mas a Prefeitura ainda vai estudar quantos espaços serão abertos. Após a discussão, a lei vai para a comissão responsável pelo tema e, claro, segue para a votação. Portal KTV, seu portal de notícias 24 horas. Agora 14 horas 43 minutos e meio. Já voltamos com Boa Tarde, União. Celebrada aos domingos às 8 horas da manhã pelo Padre Reginaldo Manzotti, a Santa Missa Dominical traz alimento espiritual aos ouvintes pela comunhão da palavra e da Eucaristia. Todos os domingos às 8 horas da manhã. Um novo tempo no ar. Oba! Rádio União. Agora são 14 horas mais 44 minutos. De volta com Boa Tarde, União. Ataíde Alexandre, Me Engana Que Eu Gosto. Qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir. Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo. Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo. Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra. Não presta, desespera e quer morrer. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me peça mais um beijo e mata meu desejo, que eu gosto. Me leva.

44 anos no ar. Um novo tempo no seu rádio. Minuto Fag Toledo. A Fag Toledo oferta 15 opções de cursos de graduação para o ano de 2022. Conheça as nossas opções de cursos de tecnologia em agronegócio, gestão de recursos humanos, processos gerenciais, gestão financeira e o novo curso de design gráfico. Cursos rápidos com preços especiais e pensados para atender a ampla demanda por profissionais no mercado de trabalho. Agende a sua prova no site fag.edu.br/agendado. Se você for portador de diploma ou tiver nota do Enem, você matricula na hora. E se você tem mais de 40 anos, aproveite também a campanha 40+, onde a sua idade é o valor do desconto que você recebe nas mensalidades durante todo o curso. Outras informações no Disque Vestibular 45-3277-4032. Você acaba de ouvir o Minuto Fag Toledo, Faculdade Assis Gurgax. Melhores em tudo. De segunda a sábado, as manhãs da União tem muito mais entretenimento, prestação de serviços e informação. Logo às 6 horas, você tem informação com credibilidade e a maior prestação de serviços do rádio. Pregão de valores com as ofertas de compra, venda, troca, locação e oferta de empregos. Tudo no plano geral com o comando de Nésio Luiz. E para fechar a sua manhã às 11 horas, o Papo é Franco. Para tornar seu almoço mais informativo, mostrando os fatos que interferem no dia a dia da população em entrevistas e debates. Com convidados especiais que informam e esclarecem os assuntos do cotidiano de forma mais abrangente. Num papo descontraído, Papo Franco com o Batista. Isso tudo na União 900, de segunda a sábado. Fique ligado, mande sua mensagem, participe com a gente. Rádio União, na cabeça e no coração. E eu, Ignaldo Grezini, com você de segunda a sexta, das 13 às 19 horas, no nosso Boa Tarde União. Agora 15 horas, 1 minuto. Joaquim Manuel, Som de Cristal.